Olá pessoal, bem-vindos ao terceiro TurboCast. Aqui quem está falando é o Ramal. E antes de começar o podcast, eu gostaria de avisar você aí que está ouvindo que você pode participar do TurboCast enviando seu e-mail clicando no link do post aí embaixo, ok? Nós vamos ler o seu e-mail e responder na próxima edição aqui no site. Grande abraço no Ramal. Let the carnage begin! Whoa! It's about to blow! E eu ainda não senti a minha animalidade. Puta, hein? É, porque você lembra não do filme do Mortal? Lembro, que nós que fala pro bicho, sinta a sua animalidade. Ela tá ligando. Virado, cara. Fala, galera. Aqui é o Ramal, o Abobo tem o maior trapézio de Curitiba. Aqui é o Daft Punk, eu odeio o Douglas. Aqui é o Churato, eu odeio o Daniel. Não, tira o Douglas aí, tira o Douglas. Teve graça essa do Douglas, a minha foi melhor. Olha, vou falar de novo, ó, como todo mundo vai gostar. É que é o Daft Punk, eu odeio o Douglas. Tá vendo, Douglas? Mortal Kombat, galera. Bom filme, bom filme. Tem que ver isso aí primeiro. Mortal Kombat, né, cara? Quem assistiu, bicho, jogava na época, velho. Foi um filme emocionante. Eu acho que até hoje, pra mim, foi uma das melhores adaptações pro cinema baseado em filmes de jogos. Eu acho que é legal, antes da gente falar do filme, a gente falar um pouco sobre o jogo, né? O que que inspirou o filme? O Alibaba é do Raiden. Pô, o Mortal Kombat 1, o jogo mítico. Até hoje tem uma galera que joga. Quem joga profissionalmente é um jogo feio, quem já assistiu. É verdade. A galera fica falando defesa, defesa, defesa, pra trás, pra frente, defesa, defesa. É meio uma jogabilidade meio travada. É tipo, na época, o Mortal Kombat foi tipo uma tentativa de fazer um jogo fotorrealista, sacou? Os personagens dos jogos eram tipo feitos com filmados, eram filmados. O cara era tipo filmado assim, era tipo a skin deles eram pele mesmo de ser humano, não era nada digitalizado. É óbvio que o gráfico não chegava àquele um nível real, né? Tinha lá suas distorções, mas era fotorrealista o jogo. E era a premissa do jogo era um torneio que os guerreiros iam lutar lá e tinham que salvar a terra do Shang Tsung, que queria consumir tudo, comandar a terra e Outworld. Ele era um mago, né? Do inferno, do Outworld. É, o bicho era um feiticeiro lá, velho. Que na verdade ele não passava de um bosta, né? Que quem comandava mesmo era o Shao Kahn. É, mas a gente não sabia disso, né? Até sair os outros Mortais Kombat, né? Eu acho que na época nem existia o Shao Kahn, mano. Quando saiu o Mortal 1, acho que eles nem tinham pensado nisso ainda. Ah, com certeza não. Pois é, cara, o filme, eu lembro de pouca coisa, de verdade. Cara, do filme é bacana, tinha um ator conhecido pra caramba, né? Que era o Christopher Lambert, que era o Highlander. Highlander. É, ele é sempre o cara que... Ele sempre vai ser o Highlander, né, velho? Aquele que revive no final. É, ele é sempre o Highlander. E ele é o Lord Raiden, né? Tipo, o deus do trovão. O cara era um deus que tinha que precisar da ajuda dos mortais pra ganhar o torneio. Porque os deuses não podiam participar do torneio lá pra salvar a Terra. E como o Raiden era um dos protetores da Terra, o bicho tinha que... Chamar uma galera pra representar. É, ele tinha que convocar uma gangue de guerreiro lá pra defender a Terra. Mas no final das contas, ele foi muito de um safado, na verdade, né? Porque ele sabia que ninguém ia ganhar aquela porra a não ser o Liu Kang. Ele chamou os outros só pra servir de saco de pancada dos caras. No começo do filme, se eu não me engano, ele... O foco mesmo é o Liu Kang, porque parece que o local onde ele vive tá super acostumado com a presença do Raiden lá. Ele foi treinado com os monges e tal. Não, ele é um monge Shaolin cabeludo, mano. Ele sai fora do monastério, pô. A gente vai ver na cidade. E é engraçado porque pelo fato da vila dele, né, já tá acostumada com o Raiden, eu lembro até que uma das falas do filme é: o último torneio salvou até a sua geração, agora você deve lutar pra salvar a próxima, né? É, quem lutou no último torneio, acho que foi o Kung Lao, não sei, o antes dele. Kung Lao é o antecessor dele lá, né, que é parado aí. Parece que o bicho era discípulo do Kung Lao, não? Não, acho que o Kung Lao é... Não, eles são de geração muito diferente, pô. É, geração muito diferente. No final, mostra... Você não assistiu o seriado Mortal Kombat no SBT, não, mano? Caraca, bem lembrado. Porra. Era muito... Então a conclusão é que o filme é bom. Ponto. Pois é, ele meio que... Cara, é aquele tipo de filme assim, na época que saiu... Sei lá, acho que todo mundo era moleque. Foi, tipo, emocionante. Não, ninguém tinha aquela visão crítica de: ah, esse filme é uma merda por causa disso, disso, daquilo. Tendo personagens que a gente gostava e que via no jogo, estava bom pra caramba. Porque o filme do Mortal foi tipo um mix dos personagens do Mortal 1 e 2. É. Porque adicionaram a Kitana, botaram... Deixa eu ver quem mais. Acho que só a Kitana e o Reptile. A Kitana e o Reptile do 2. Que botaram lá. Aí adicionaram mais que os personagens do 1, né? E o Jax também, tem o Jax no... Não, Mortal, mas aí vem no... Aí já é Mortal... É, aí tem o Mortal Kombat Aniquilação. Que não, no 1 tem o Jax, só que o Jax fica pra trás. É verdade, é. No 2 é quando botam um braço nele, né? É, e no Mortal 2 e no Aniquilação lá, aí já tem os personagens do Mortal 3. Tem o Nightwolf. Nightwolf. Já, Jax. Jade. É, Jade, o Strike. Eu já lembro mais. O Smoke, tem um Smoke também. Cyrex. Acho que tinha todos os robôs, não tinha? Não, tinha o Sector não. Tinha o Sector não, né? É a mistura, o Smoke era uma mistura de Sector com Smoke mesmo. Na verdade era a skin do Smoke com os poderes do Sector. Eu lembro que esse filme passou na tela quente e minha mãe não deixou assistir. Eu tinha aula no outro dia. Fiquei muito decepcionado. Muita violência. Tentei pegar... virar a televisão pro corredor e fechar a porta, mas não deu certo. Eu tô vendo com... Pois é. O bacana... O Mortal 1 tem uma história bacana. É tipo aquele negócio de torneio que as lutas acontecem... Aonde quiserem. É tipo um Street Fighter, velho. Você tá no meio da floresta, vai começar a luta Johnny Cage e Scorpion. É porque o 2 meio que para de ser um torneio e passa a ser uma guerra, né, entre Outworld e o povo da Terra. É, ficou, mas mesmo assim ainda continua torneio, tanto que o último cenário é o Shao Kahn sentado no trono lá. É verdade. E a galera toda assistindo lá, tem uma plateia e tudo mais. É um torneio que determina quem, se a Terra ficar salva ou não. Tipo safadeza, né, a gente nunca tem opção de fuder com os outros, né, é só se defender. É tipo isso. É porque eu acho que a Terra é tipo... É como se fosse aquele último país que o cara precisa conquistar pra ganhar o War, sabe? Tá todo mundo lá de boa, ninguém tá nem ligando, do nada vem, sei lá, milhões de raças, a gente vai fuder com vocês. E vai rolar o apocalipse. Só tem a opção de se defender. E aí quando a gente tem a oportunidade de sair do planeta pra ir pra outros lugares, não encontra nada, além de outros planetas vazios, né? Já pega o gancho para o filme do Street Fighter. Street Fighter com Jean-Claude Van Damme. E o grande Raul Julia. Raul Julia, finado Raul Julia. É verdade, o elenco desse filme é muito bom porque a Cammy é a Kylie Minogue. Nossa, eu não sabia. Tava olhando aqui, eu falei, olhando o elenco e tal, e de repente eu vejo Kylie Minogue é Cammy White. Eu falei, não. Fui até procurar vídeo depois, realmente. É ela mesmo. O que quer fazer é o filme do Street Fighter. Diga, esse Ramon. Filme é um lixo. Diga, Ramon. Ele é ruim, mas o pessoal gosta muito de falar, de reclamar que os filmes do Street Fighter, não só esse, mas também os outros, eles nunca têm o Ryu ou o Ken como personagem principal. É verdade. O que vocês acham disso? Bicho, eu acho uma bandidagem extremamente safadeza da produtora do filme do Street Fighter, que eu fiquei muito indignado. No filme, o Ryu e o Ken são bandidos, tipo uns delinquentes. É verdade. É, no... Os moleque de rua. Nesse primeiro filme tem aquele lance que todo, igual rola, sei lá, na maioria dos filmes, o protagonista tem que ser um americano estupidamente patriota, que é o caso do Van Damme, que é o tempo inteiro mostrando aquela tatuagem do bicho com a bandeira do... Bem bocó, Estados Unidos no braço. Ele é altamente brincalhão. Aquele filme ali é aquela... É o Van Damme, cara. É o jeito Van Damme de ser. E no estilo... Veio apanhando apanhando no começo pra no final estourar a cara de todo mundo. Não, e quem lembra quem fazia o Sagat no filme? Pelo amor de Deus. Ele parece um paraibano. É o Marcelinho Paraíba. O DJ era um cara que mexia em computadores lá, velho. Não, o pior daquele filme é porque, tipo assim, a caracterização daquele filme é bizarra. O Tal Sim é um médico, cara. E que mexe com um médico não, um cientista, na verdade, né? O cara é um cientista, aí no jogo o bicho é, sei lá, mó macumbeiro, muito doido, que vive no meio do mato e lá. E o T-Hawk? E o T-Hawk do filme, que é um cara do exército lá? É do exército, o T-Hawk. Não faz porra. O Charlie lá vira o Blanca, e aquele Blanca bizarro. O que Blanca. É, brother? Não, a única. Agora, uma caracterização que ficou massa foi a de Zangief. Zangief ficou muito bom, o E-Honda também eu achei bacana. É, essa caracterização ficou massa. Apesar de lá no filme, eu acho que, se eu não me engano, no filme ele é havaiano. Quem o. O Honda é havaiano? No filme, ele, pelo menos no começo, sim, eles trabalham numa equipe. Acho que, se eu não me engano, eles trabalham numa equipe de jornal. O Balrog, o E-Honda e a Chun-Li. Puta que pariu. E, se eu não me engano, eu não lembro se lá fala mesmo e tal, mas ele no começo ele. É, ele usa aquelas roupas floridonas de havaiano. Saca? Parecendo aquele gordão do. Como se fosse a primeira vez. Bem, apesar de tudo isso aí, toda vez que passa na TV, todos assistem. Todos assistem. É porque aquele lance, você já vê diferente. A gente vê o filme pela segunda. Não pela segunda vez, mas depois de sei lá, com uma crítica melhor formada. Depois de que você já é adulto, sei lá. Você vê mais pelo momento nostálgico que você encontra no filme, de lembrar a época que saiu. E porque é engraçado, cara. Eu duvido, eu duvido muito que alguém assista um filme desse e pense, porra, esse filme é muito bom, cara. Não é, não é. Mas é realmente, e sem falar que foi um Raul Júlia, um ator super conceituado. Que morreu, se eu não me engano, ele morreu naquele ano. Foi, foi o último filme dele, o último papel como ator lá. Foi de Mr. Bison lá. E o engraçado daquele filme também é que todo mundo voa lá, cara. É muito feio. Todos os personagens têm aquelas voadoras milagrosas que eles saem do final do mundo e vem voando de maneira feia. O Bison lá usa aquele ataque, Psycho Crusher dele. Vocês estão esquecendo de uma coisa extremamente tosca. O Vega do filme, quando vai pra cadeia, que ele faz umas garras de bambu. Verdade. Ah, moleque, bambu é foda, velho. O Vega é extremamente horroroso. Eu não duvido de nada feito com bambu chinês. E no final, no final de tudo, o DJ acha que se deu bem roubando dinheiro, mas na verdade era o dinheiro com a cara do Bison. É. O filme é engraçado, se for rever agora, tipo, presta bem atenção que o Van Damme lá não é o Gaio, o Van Damme é o Van Damme. E nisso faz você perceber que o Van Damme não interpreta nenhum personagem além do Van Damme. A atuação dele é igual em todos os filmes. No próprio Street Fighter, ele tem aquele chute lá que parece um Tatsumaki Senpukeaku, que ele fica famoso Tekken. Ele fica rodando, é bizarro demais, cara. E quando na luta final entre ele e o Bison, o Julia tipo, meio que carrega um Psycho Crusher e fica parado no ar muito tempo. Ele, sei lá, não desvia, não taca nada, ele fica esperando, olhando. E ele vem vindo em câmera lenta. Aquele filme é muito feio, mas é engraçado. Ele só não é pior do que o filme, do que o jogo que fizeram do filme pra Super Nintendo. Nossa, não, nem Street Fighter pra The PlayStation, Movie. PlayStation. É, tem pra Super Nintendo. Não, acho que é Super Nintendo, Street Fighter The Movie. Não, pelo amor de Deus. Pra PlayStation 1, eu dou a bunda do Douglas se isso não for verdade. Vou até procurar aqui, mas eu tenho quase certeza que é Super Nintendo mesmo, Street Fighter The Movie. É PlayStation. Aquilo é bizarro, bicho. É PlayStation. É, muda de assunto, pelo amor de Deus, véio. Esse jogo é muito horroroso. Quero fazer uma pergunta pra vocês. Diga. Como seria um filme do Street Fighter como protagonista o Ryu ou o Ken? Cara, nos tempos de hoje ou vivendo aquela alusão do jogo? Não, sabe por que eu pergunto isso? Qual é a história do Ryu e do Ken? Bem, eles não têm um background interessante, velho, sabe? É, se você prestar atenção, realmente eles não têm. Mas eles não precisam, cara. Mas é não precisam pra um jogo. Porra, de luta. Todo mundo e acabou. Pra um jogo de luta eles é muito racismo, porque é só chegar lá e bater. Agora, pra um filme, a Chun-Li tem um background bem mais legal que o deles. Não é à toa que ela tem um filme que é podre. É muito não fala, eu não tive coragem de assistir. Eu não tive coragem, por favor. É a Lana Lane, o Douglas vai falar desse filme. Continua aí, velho, por favor, velho. Porque aquilo ali foi a maior decepção da minha vida. Eu assisti no cinema. Você será queimado no mundo. Não tive coragem de parar. Comentem aí, galera. Pança foi até amigo de locador e perguntou, cara, esse filme é legal. Ele só olhou pra minha cara e falou, ainda bem que eu não assisti. É muito tosco. Nossa, velho. Eu não lembro de tudo do filme, não, mas... Bom, é a história da Chun-Li, e nisso mostra o pai dela trabalhando pro Bison. É, o pai dela era um cientista que trabalhava com aquela história do corpo do Bison e do Psycho e etc. É, nisso aí a gente tem alguns personagens que aparecem, que é como exemplo o Nash, né, da série Alpha do Street Fighter. O Balrog é o negão da Espera de um Milagre. É, velho, é mesmo. É o negão da Espera de no filme do... Ah, no Street Fighter da Chun-Li, né? Isso. Eu vou me ausentar nessa parte, que eu não vi esse filme. É muito feio. Vou até desligar meu áudio, que eu não quero ver. O Gen, o mestre da Chun-Li, é o Liu Kang do Mortal Kombat, que estávamos falando anteriormente. Muito feio. Ele é o Gen, mestre da Chun-Li, né? Tudo ao ver, enfim. Pois é. Na verdade, a Chun-Li já sabia. Ela já sabia lutar. Acho que por um acaso ele ensina a Chun-Li a soltar um Hadouken. Feio demais. Feio. É o Rosenka, né? Rosenka não é o nome? É. Isso aí que é gol de Naruto, não é não? Sei lá, pô. É o Mazen, pô. Véi, é muito feio. Opa, é muito feio. Não, é, o nome do golpe da Chun-Li agora. Golpe carregado. É o Koken. Koken, isso. Interessante não, na verdade tem uma bosta no filme, é que eles colocam o Nash, né, ele é um policial, né, que é o Charlie Nash, é o mesmo personagem, enfim, colocam ele no filme, colocam também a filha do Bison, que se chama Rose. Exato. A filha do Bison é a Rose? Ah, é doido, né, velho, a Rose, não. Nada mais, nada menos é do que a essência, a parte boa do Bison, sacou? Ela foi criada a partir disso aí. Porque ele... Ela é só isso na história real. Agora no filme não tem nada a ver. Foi o que eu assisti, foi o que eu entendi, na verdade. Nossa, outra coisa também que era lixo, que os ataques de efeito de cada personagem eram acompanhados com som de, no caso do Bison, era leões. Cada ataque que ele dava saía vários leões. Isso era muito feio, velho. Isso era muito feio. Esse filme, galera que pretende um dia assistir, esqueça. Vai perder seu tempo. Ou se você gosta de perder seu tempo, jogar seu tempo na merda, assista, né? Na verdade, o filme é ótimo pra quem não conhece Street Fighter. Pra quem vai ver como só mais um filme, o filme é bom. Tekken, galera, o Tekken, vamos mudar aí o jogo, Tekken, quem gosta de Tekken, todo mundo gosta de Tekken, até eu que não jogo, acho Tekken um jogo bacana, é um jogo de luta, acho que todo mundo quando vê assim, ó, eu acho que o Tekken é tipo um Street Fighter, velho, dos jogos 3D, porque acho que é o jogo 3D assim que a galera mais conhece. É, Tekken é um jogo que eu gosto pra caramba, tá entre meus, sei lá, os melhores jogos, top 3 dos jogos que eu mais gosto de luta. Mas o filme é aquele lance. Eu, particularmente, é no Tekken que você percebe. Sei lá, não sei se só eu tivesse essa experiência. Toda vez que alguém vê algum filme baseado em jogo ou vice-versa, você espera ver um filme com a caracterização dos personagens exatamente igual a no jogo. Isso nunca acontece, sei lá, meio que frustra a gente. Aí no Tekken os caras resolveram fazer isso. Deixar os personagens do filme idênticos ao do jogo. E aí você vê que, pô, sei lá, eu particularmente gostei. Tem muita gente que reclamou, achou um lixo e tal. Eu achei massa, eu só não achei... Mas eu achei pra caralho, tirando que o Lau lá é meio gordaço, mas... Os outros perdi o Jim também, que eu achei ridículo. Miguel, e a Cris que mostra o rego. No geral, eu gostei pra caramba da caracterização dos personagens. É. Todos mesmo. A do Brian ficou massa. A caracterização. Uma Cris que não luta capoeira. Ela faz Tai Chi Chuan, sei lá que diabo ela faz. O Ed gordo ficou igualzinho. Pô, legal. Pô, eu achei o filme, assim, a caracterização bacana. Foi bacana, só Ed que é aquela, eu não sei o que acontece com esses caras, que eles inventam. O jogo já tem uma história bacana, é só pegar lá e fazer, velho. A história com certeza venderia também. É, aquele filme lá é meio, sei lá. Os caras acho que foi muito feito nas coxas. Já tem uma ideia, vamos fazer, pega as merdas aí. Ele é meio que, sei lá, um Mad Max do novo milênio, saca? Cria uma história, não, nem compara, velho, que pecado comparar com o... Não, o estilo, sei lá, o um mundo caótico, algumas pessoas têm o poder e o resto é da verdade, galera se mata. Chocolate é proibido. O dinheiro lá é chocolate e pó de café, eu acho. Pó de café, o pó negociado é o pó de café. Não tem na cocaína jamais. Mas, não. Tirando a história em si, que o jogo é um lixo, na verdade, mas eu achei legal. A caracterização salva o fato de você ver o filme. Pra mim, o que a história, mais... o enredo do filme eu achei muito fraco, cara. Tekken já tem um enredo muito bom pra ter que. É, tanto que agora a Namco, quando relançou o Tekken Tag Remastered para Play 3 junto com o Tekken Tag 2, e junto com isso vai sair um filme também feito pela própria Namco, que se chama Tekken Blood Vengeance, Bloodline Vengeance, alguma... Tekken Blood Vengeance, pô, o filme ficou muito massa, feito CGI, né, das mesmas que são usadas nas ends e opens do Tekken 6 e Tekken 5, o mesmo gráfico pra quem gosta de curtir aquelas animações, eu particularmente adoro, velho, assistir aquelas paradas lá, eu acho essas animações CGI muito bacanas, pô, o filme gira em torno da Xiaoyu, mas, fora isso... E da Lisa. Que acaba sendo... E aparece um personagem novo lá, que é o... Qual o nome do fera? Ah, aquele que faz parte da experiência lá da... É, aparece da, um... Da medula... Como é que é? Medula M, se eu não me engano. É, tem um ferinha lá que ele tem um poder de ficar imortal. Aí... Construído com o sangue da família Mishima lá, que pra todo mundo é do caralho. Aí gira em torno da história dela, né? De envolvendo esses três personagens. Mas aparece no filme a Nina, Ana. No começo, o fight do começo também é legal, cara, delas. Aparece o Panda, que é o urso panda particular da Xiaoyu. Bom, é um filme. Daniel, uma coisa também que eu achei estranho. Tu viu tem uma parte lá que na escola onde a Xiaoyu estuda. O Ganyu, que é o diretor... Ele é o professor de educação física. Achei meio estranho isso lá. Achei de boa. O Lee é professor de uma escola internacional lá. E no final, ficaria muito cabulosa entre Heihachi, Mishima, Kazuya e Jin. Continuando falando de jogos de luta, podia puxar Double Dragon agora, né? Cara, muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom não, cara. Desculpa. Muito bom. Não, eu discordo. Que isso, cara. É a famosa regra dos 15 anos lá do Jovem Nerd. É, faz sentido. Mas não tem como, realmente não tem como assistir agora e achar aquele filme bom. Ah, é foda baixar, mas sei lá, um dia desse não. Tem alguns meses, mas sei lá, esse ano ainda tava passando no... A sessão da tarde, o filme é irado. Cara, eu baixei esse filme ontem pra assistir, só pra eu lembrar, sabe? Lembrar de como era o filme. E é claro que você tem ele original aí, mas você não queria se dar o trabalho de procurar, né? Lógico, lógico, sim, verdade. Véi. O abobo naquele filme detona. Não. Esse é o maior problema do filme, cara. O abobo, velho. Pelo amor de Deus. O abobo no jogo, ele é um personagem que você respeita, tá? Quando ele aparece no jogo lá como boss, né, pra você derrubar ele, você até, né, sente um pouco de intimidação vindo dele. No filme, o abobo é um cara retardado pra caramba e ri de qualquer coisa, velho. Aí o bicho, tipo, o nego joga, sei lá, o Billy Lee joga um papel lá na frente do carro do bicho e ele, sei lá, ele começa a rir. Sem contar que o filme é sensacional, né? Porque a história do filme se passa em New Angeles. É uma cidade que eles criaram logo em 2007, tá? 2007, há pouco tempo atrás aí, brincadeira. Eles criaram essa cidade depois que houve um terremoto lá e destruiu Los Angeles, também destruiu Tóquio, e aí passa a ter New Angeles e New Tokyo City lá pro lado do Japão. A cidade é toda coberta por gangues de punks e eles se vestem mal pra caramba no filme. Tem um cara vestido de Leprechaun, tem noção disso? É a inovação do figurino da época, né? É muito ruim. E, velho, o jogo tem história super simples, né, cara? Pegar o jogo de arcade pra falar mesmo. Você tem o Billy e o Jimmy, né? Os dois irmãos gêmeos. Um é loiro, o outro é moreno, mas são gêmeos. Ou seja... Billy e Billy. Exatamente. E eles... O papel deles no jogo é salvar a mulher que eles amam, que é, sei lá, não sei de quem é a namorada, se é de um ou de outro, mas enfim, os dois amam ela, a tal de Marion. E pra mim. É aquela do filme que cuida deles no teatro, não, e tal. Não, no filme nem aparece. No filme não. No filme, eles queriam usar a Marion no lugar, tipo, daquela filha do policial lá. Ah, seria interessante. Eu acho que no filme eles substituíam ela pela aquela guria. No jogo você tem que salvar essa Marion, né? Que ela foi sequestrada por uma gangue. E pra mim a única razão dela ter sido sequestrada é que ela é uma safada, porque não dão razão nenhuma. E quando aparece a cena da gangue sequestrando ela, aparece a calcinha dela lá na Stora. Enfim, cara, os bichos vão salvar. E no final ainda tem uma parte que é legal. E se os dois players estiverem vivos, né? Depois de enfrentar o último boss, os dois ainda tem que lutar pela Marion, né? Então, tipo, só um cara, só uma pessoa zera o jogo. Os dois nunca, tá? Pra mim, isso já dava um filme já, saca? Você tem que salvar, eles terem que salvar a mulher e no final eles brigarem por ela, saca? É um roteiro, assim, meio fraco, mas é melhor do que o roteiro que eles inventaram, velho. Porque no filme eles inventaram um medalhão chamado Double Dragon, né? No jogo, Double Dragon são os dois... personagem, e no filme é esse medalhão, e aí tem essa mulherzinha aí que cuida deles no teatro, e ela tem metade do medalhão, o cara malvado tem a outra metade. É o Kogashugo, exatamente. E quem é que jogou Double Dragon da Neo Geo, feito pela SNK Neo Geo, quem lembra? O arcade? Isso. A versão do arcade eu já brinquei já nas minhas épocas. Qual é esse? Simulação. É aquele da Neo Geo que a gente jogava aqui em casa, Pan. O de luta? Isso. Ah, é porque depois saiu o Rage of Dragons, né? É, não, né? O Rage of Dragons é uma versão mais moderna da história do Double Dragon. Não tem nenhum chute. O filme do Double Dragon com o chute detona. Aquele Mas... cara é foda, velho. Que ele é o bicho do Exterminador Futuro. Pois é, no... Esse jogo da Neo Geo, pô, até hoje eu jogo, velho, aquilo ali, o jogo é muito maneiro, velho, apesar que tem uma jogabilidade meio travada às vezes e tal, mas ficou um jogo muito maneiro, é um dos clássicos da SNK, viu, pra mim, aquele jogo. É, ele fez o sucesso que ele fez à toa, né, cara? Pô, aquele jogo era foda, velho, um jogo de luta muito bacana. Tinha um esquema que era assim, você apanhava sua barrinha de especial e ia ficando vermelha lá embaixo. Quando essa barrinha ficava vermelha, ficava mais fácil encher ela de poder azul, sacou? Pra poder soltar especial. Então, quanto menos life você tivesse, mais fácil era soltar especial. E tinha todos os personagens lá. Billy, Jimmy, tinha o Abobo com versão massa. O Abobo bombadão, lá que usava umas roupinhas de baitola. Tinha... Mas no filme, ó, algumas coisas que eu acho maneiras no filme. O carro deles é foda. Não, para, velho. O furgão? O caminhão. do Apoco. É muito doido. Parece. Se eu não me engano, é o Peter Pan. Cara, é muito irado. Cara, o carro deles funciona a energia de fogo, sei lá. Eles têm uma fornalha dentro do carro. Tá? Tipo, apesar de ser um filme futurista, né? Porque ele se passa numa cidade em 2007, parece que a galera regrediu no, na tecnologia. Tirando uma coisa que é legal do carro do Abobo, é que ele tem um sisteminha lá que uma câmera aparece na frente do carro e ele pode controlar o carro por um simulador 3D, tu acredita? É, ligado. Porra, o carro do Abobo é muito doido. Aquele chinês também que trabalha pro Kogashugo, que porra geral. É irado, velho. E o filme novamente se passa naquela coisa meio que Tekken, né? Um mundo todo destruído, um bando de punk brigando. Eu queria lembrar aqui qual é o nome daquela mulher que tem um chicotão. No jogo, eu acho que o nome dela era Lady, alguma coisa assim, não? Não, no filme ela é baseada no Amon, lembrei. Amon. Amon, no jogo, era um ninja. É verdade. Que se teletransportava pra trás de você. Que ele tinha um dos especiais mais massas feitos da história dos jogos de arcade. Que ele desaparecia e pisava na sua cabeça. E contava até 10. E saía explodindo tudo. Véi, esse especial, quem já jogou Double Dragon do Neo Geo, muito foda, véi. Mas é... No filme apareceu uma mulher com um chicote muito louco, dando chicotada maluca em todo mundo. A menininha lá, amiga deles, lá, a galeguinha do filme, que eu esqueci o nome dela. Ela parece muito mais com a personagem do... Ela parece muito mais com a mulherzinha do... Cara, eu esqueci o nome do jogo agora. Falhou a memória. O jogo lá do prefeito da dor, cara. É, Final Fight. Final Fight, isso. A mulherzinha lá, que o shortinho, o jeans, curtinho, o cabelo loirinho, parecendo a Rock 7, a menina da Rock, do Rock 7. Que tava no aniversário do Ramon. Que outro filme a gente tem aí? Já sei, Mario Bros, cara. Claro. Pra finalizar, Mario Bros. A super franquia que vendeu milhares de jogos do Encanador Gordinho. Encanador Gordinho que toma êxtase e que vive hiperativo toda hora. Mario Bros. Vamos lá. Cara, eu gostei desse filme de verdade. Do Mario? Até hoje eu gosto desse filme. Não tá brincando. Tô falando sério. Ah, eu acho bom também, cara. Tem o Mario e o Luigi e o Mario. Cara, vocês estão de sacanagem, velho. Vocês estão de sacanagem que vocês gostam desse filme. Ah, cara, qual o problema? O filme tem um roteiro melhor do que todos que a gente falou até agora. Não, eu sou mais a Street Fighter. tá me zoando que... Tá zoando com a minha cara? Punk, como é que você faz um filme de um gordinho que quebra coisas com a cabeça, que... Quebra tijolo, tira dinheiro de tijolo. Que pisa em cascos de tartarugas e joga por aí. Cara, é esse bom. Filme ficou muito bom, velho. Até hoje eu lembro do Yoshi desse filme. Sabe? Eu quase bati palma quando apareceu o Yoshi no filme. Os caras se transformando é engraçado demais. Gomba, né, velho? Os Gomba peião lá. Véi, ficou muito os legal. Os caras sentam lá na cadeira e diminuem e... Diminui a cabeça. Que é legal. Mas é engraçado. Vocês estão vendo a tosqueira que vocês estão falando, galera? Que é legal. Ah, é legal. os carros de bate-bate que eles usam, velho. Mas, Daniel, olha só, cara. O filme é de o quê? Mario Bros. É Daft, de... Daft. O filme é de 90... O filme é de 93. E foi baseado em um universo totalmente fantasioso. Que tem, sei lá... Uns dinossauros, umas tartarugas meio mutante, um gordinho que passa por canos, e aí tu queria que fizesse um filme, sei lá, totalmente igual, ia ficar meio bizarro. Nossa, cara. Ia ficar ridículo. Sabe, pra mim, eu falo com a, tipo, boca aberta mesmo, aí o filme é bom, acabou. Cara, eu também acho bacana. Eu acho eles, assim, na verdade tem muito tempo que eu não assisto, mas as primeiras vezes que eu assisti eu me animei pra caramba, pra porra. A última vez que eu assisti deve ter uns 7 anos, cara. Né? A última vez que passou uma sessão da tarde eu consegui assistir. Porém, cara, é o que o Pança falou mesmo, velho. O universo é muito fantasioso e a galera conseguiu inventar uma história super legal, sabe? Tem a princesa, tem uma razão pro Koopa de querer, tipo, né, invadir a Terra, né? Parece que houve, sei lá, um colapso no tempo e eles ficaram presos numa terra. Os dinossauros ficaram presos numa terra sem água, né? Sem. É, é um universo paralelo lá. E os mamíferos ficaram, né, na terra bacana lá, sabe? Tanto que eles estão, inclusive eles estão em Nova York ou no Brooklyn ainda, né? Só que é o Brooklyn do planeta do Copa, né? Que é todo... E o Yoshi muito doido. Não, o Yoshi é fera demais, dinossaurinho lá. É Dinorato na cidade. Que é meio que Dinorato dos dinossauros. É Manhattan, né? E Dinorato, faz sentido. Piada. Verdade, não tinha pensado por isso. Piada infame total. Mas Mario, velho, na moral, não consigo achar aquele filme bom. Por quê? Justamente por todas essas tosqueiras que vocês falaram aí, galera. Não tem nada. É porque, tipo, não tem nada, nada. Nada que consiga se assemelhar ao jogo, sacou? Nem o Mario e o Luigi parecem. Mas você tem que entender que é uma adaptação pra um filme, né, cara? Adaptação não, eles só, tipo, pegaram, ah, vamos falar que é o Mario Bros pra os filhos da puta virem pro cinema. Quando os ter tudo entrar aqui, vão ver que é tudo diferente e se fuder. Mas eles já pagaram o ingresso mesmo? Tudo bem, eu concordo com vocês, tu tá certo, mas o filme é bom. O filme pode não, realmente, não tem, é o que a gente falou, não tem como fazer um filme do Mario que fique idêntico, sacou? Ao universo do Mario. Ia ficar, véio, é que nem fazer aquele filme do, sei lá, Shark Boy e Lava Girl, velho. Aquele filme é ridículo, sabe? Feito tá pra caramba. No cinema. Todo feito em computação gráfica. Talvez hoje saia um filme do Mario Bros. Interessante, mas, enfim. Ah, eu acho que esse tipo de franquia é difícil reviver hoje em dia, cara. Um filme que eu queria ver era do Zelda, cara. Dizem as más línguas por aí que estão fazendo, né? Estão produzindo. Tem ideia. Ah, mas essas más línguas aí sempre falam besteira. Se despede. Um beijo e falou. Eu sou o Douglas. Como é que ridículo, cara?